sistema, eu tô, a notificação não está no sistema, eu tô checando aqui junto à IEF. Charlie Mike, prossiga. Confirme? Afirmativo, está autorizado o adicionamento, aguarde a cópia. Visto Charlie Mike. A Patango, Hotel Oscar Zulu, cópia. Zulu, cópia. Autorizado Salvador em Rimar, 510. A decolagem a partir do pátio 3, em coordenação com a torre, a mesma, opera em 1.18.6. Após a decolagem, tomará a proa norte e aguarda autorização para prosseguir para Enrimar. Transponder 0110, o Hotel Oscar Zulu. Decola com a proa norte, coordenado com a torre 13.6 e acionado 0110, Hotel Oscar Zulu. Afirmativo, após decolagem, manterá 510. Após decolagem, manterá 500, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, cotejamento está correto. Chame a torre para a decolagem. Para a torre, Hotel Oscar Zulu. Hotel, desça para 3.000 pés. Ajuste no 092. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5241. Trip 5241, boa tarde. Contato radar, sube mantenha 200, saída árvore. 200 na saída Arbo 5240. Controle Gol 1620, estabilizado. 1620, complete final do procedimento, torre 118.6. 86. Autorizado o acionamento, o puxa acionamento, chame táxi. Whisky Charlie Mike, pronto, cópia. Ok, autorizado Salvador Guarulhos, nível 120, conforme o plano, a decolagem da pista 10, curvando à direita após no perfil da subida Coral. E após Coral, prossegue para a posição Dendê, conforme o plano. O controle, 120.8, o transponder 5063, Whisky Charlie Mike. Assente, Whisky Charlie Mike, autorizado Guarulhos, o nível 120, rota com a Bitcoin, vai decolada 10, curva à direita, número 5, Coral, depois vai seguir DCTBB, o controle 1208, transponder 5063, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, correto, cotejamento, chame para o táxi. Chama para o táxi, Charlie Mike. Dura, 5446. Controle, passarei 2231, pode prosseguir a descida? 2231, desça para 2.000 pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento e aliança QA, após estabilizar. 2.000 no 092, portará estabilizado no X-Ray, 2231. Tarde, Gol 9966, decolou, cruza 1.800 pés, Bucas e Pá. Gol 9966, boa tarde, contato radar, subiu, mantenha 370, saída Pucas. 370 na Pucas, autorizada presente a Proaz e Pá. Aguarde coordenação com o centro, Gol 9966. Tá vendo. Ok, a sua posição no pátio 3 é próximo a esse A310, o A310 aí da SATA? Tá, ok, faça o 180 ou melhor, uma curva, uma leve curva aí à esquerda, o senhor vai seguir o ATR da Trip, que já está terminando aí o pushback no pátio 3, e agora para ingressar no pátio principal. Salvador, boa tarde, Oxané 63, zona 4, autorização Petrolina, informação Papá. Gente, agora a gente está de cópia, Oxané 63, zona 4, a subida é a Momo Foque. Gente, obrigado. Paulo, boa tarde, gol 1620. Gol 1620, boa tarde, livre táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chamarei gol 1620. Salvador, Boa Azul, 4118, autorização Confins, a gente dá papá. 4118, Azul, boa tarde, é o segundo para copiar, guarde um instante. Guardando Azul, 4118. Autonomia tem 4 horas e a alternativa vai ser Salvador. Gente, o 35627, livre táxi, pátio 3, principal, Índia, e no ponto de espera da 10186, a torre. Principal, Índia, ponto de espera 1086, a torre. O Whisky Charlie Mike siga o ATR da Trip à frente, via pátio 3, principal, e Índia, ponto de espera da 10186, a torre. Boa viagem. Terra, hotel, papá. Papá. Sim. O Chané 6321, chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. Recife 260, alterna 288. Siga. Aguardando o Zipa ou Neuma, por gentileza. Sim. Passarei 2231 estabilizado. Estabilizando agora, capturando o guarda 2231. Passarei 2231, sim. Complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.6. 186 com a torre 2231. Tá livre o ingresso no pátio principal, o gate é o meia dúzia. Ingresso metro 6, obrigado, João 620. Oxané 6314, cópia. Atmos. Autorizado Petrolina, 340 o nível. Via Pesulu 20 até o destino. Decolagem é da 10, curva à esquerda. Subida é a Momo, transição Flock. Controle 120.8. E o transponder é o 5146. 340 autorizado Petrolina. Sai da. Decola de espécie uma esquerda. Sai da bomba, transição Flock. 208 no controle. 146 transponder. E a Petrolina 20 até o destino. Correto, 6314 da Oxané. Chama para o push e acionamento. Vai chamar, cuidado. Azul 4118, cópia. Azul 4118, pronto. Autorizado, Confins, nível 340, via Pesulu no meia, até o destino. Decolagem da 10, curvando à direita, após a subida é a Dael, após Dael, Leda, e após Leda, direto bridge. Controle 120.8, o transponder 5124. Autorizado, Confins, nível 340. Via Upper Zulu 16 até o destino. Decolagem da pistão 10 com curva direita, da El, direto Leda, direto Bridge. Controle 120.8 e transponder 5124. Azul 4118. Correto, Azul 4118. Chame para o push acionamento. Chame para o push acionamento, Azul 4118. Bono 097, boa tarde, autorizado Confins, nível 360, via Pesulu 16, até o destino. A decolagem é da 1-0 com a primeira curva à direita. A subida Dael, após Dael Leda e após Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, acione 5135. Bono 097, correto, cotejamento, chamo para o puxa acionamento. Aguarde coordenação com o centro, é com o Papa Serra. É com o Papa Serra, suba e mantenha, 180. Papa Serra, 180, entrar. Papapá, Ego, Papá Serra, chame Centro Recife, 125, decimal 1. Recife, 125, 1, Papá Serra. Até, bom voo. Azul 6908, boa tarde, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 092. Parte 3. Sete Alfa Juliette, parte 302, o passarelo 223, chama. Navegação autorizada direto, Duna. Direto, Duna, já aprendeu. Papatango Eco, Delta Fox, mantém as condições visuais, 1000, ajuste no 012, após a rotatória visual com campo. Pisada, locador, 5443. Trip 5446, complete final do procedimento, chame torre, 118 decimal 6. Muito bem, graças. Como é que vai passar o Eco Delta Fox. Mantenha-se condições visuais, 1000, ajuste no 012, após rotatório visual com campo. Vai para o Delta Fox, só se não vai para o Delta Fox, só se vai para a contração, não se vai para o Delta Fox, só para o Delta Fox, não empurra para a para mim novamente, por favor, galera. Eco Delta Fox, tem um aeronave para decolar na saída PUCA, autorizado 2500 inicialmente. Recife, o Papatango Serra Hotel Papá está no ponto de altitude. Serra Hotel Papá, está para 3000 pés, ajuste no 012. Passo 012 para 3000. Papatango Vitor Célio Hotel, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento e LSXA, aposta brisada. 2000, reforma no ódio, Vitor Charles. Controle, boa tarde, 5627, decola. Trip 5627, boa tarde. Contato radar, sub e mantenha. 190, saída PUCA. Gente, solicita da presente a proar a posição PUCA e o 150 com o final. Gente, sub e mantenha 150, inicialmente mantendo o perfil. Inicialmente vai manter o perfil 150 com o final. Trip 5627. Hotel Lima Tango, prossiga. Afirmativo, prossiga. Hotel Lima Tango, ciente, mantém as condições visuais e aposte aí na final para a pouso. Papá Mike, prossiga. Papá Tango Whisky Charlie Mike, contato radar, submantenha 120, saída coral. Eu gostaria de coordenar uma setena, como disse, né, o Whisky Charlie Mike. Gente, submantenha 1900, Whisky Charlie Mike. Mike. Trip 5627, autorizado direto, Puka. Está na proa de Puka, obrigado. 5627. Nati, mil pés, corredor Axé. A decolagem da 17, curvará à direita. O controle, 120, decimal 8. A torre, 118, decimal 6. E o transponder é o 0125. Eco Zulu November, prossiga. É o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, prossiga. É o Silvano Lula, Rafael Corredor. Aqui é o Passatão Palácio, já sendo bom sucesso para mim, prossiga. Eco Delta Fox, ciente. Em condições visuais, 1 no 1000, ajuste no 0 no 2 e após a rotatória visual com o campo. Coloque o Vitor Charlotte. Vitor Charlie Hotel, complete final do procedimento, Sam Torre, 1 no 8, decimal 6. Autorização, viu? 4-1-1-8. Hotel Lima Tango, esteja atento a tráfego próximo à rotatória, mantendo 500 pés na proa de Serra Juliette, November Yankee. Trip 5241, no chame centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Recife 260, alterna 288, trip 5241, obrigado senhorita, boa tarde. Boa tarde, bom voo. 3217, autorização com fim. 3217, boa tarde, aguarde um instante, cópia. Pois não. Você pode só me adiantar a saída? Afirmo, é a Dael Leida Bridge. Ok, obrigado. Atango Mike Fox Serra, acione identificação. Para o táxi 3155, 175 a bordo, 4 horas, alterna Galeon. Tente o TAN 3155, primeiro táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10186, a torre. E a parte Índia, ponto espera, chama a torre 198, decimal 6, da 3155. Olá, Salvador, muito boa tarde, eu tenho 5446, meia, livre. 5446, boa tarde. Livre o táxi via Alfa Juliette para o pátio 3, a posição é a 04. Alvo Juliette, 4-3, pois não vai. A Mike, esteja atento a tráfego 12 horas, sentido oposto, mantendo 1 no mil pés na proa da rotatória. Papá Alfa 3-1. Despeito acionamento Azul 4-1-1-8, atento ao alcance. TAN 3217, cópia. Prossiga na sua escuta. Autorizado com fins 360 nível. Via Upper Zulu no 6, até o destino. A decolagem é da 1-0, com a primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle, 120, decimal 8, e o transponder 5156. 360 aprovado para Confins, Apertulo 16 direto, Confins. Dial Leda Bridge com curva direita, 5156, 1208. Correto, o TAM 3217, chame para o push e acionamento. Chamaremos, muito obrigado, TAM 3217. Nada. Autorizado, voo no 097, chame táxi. Delta Fox, número 2 na aproximação, reduza para 1709. Papatango Serra Hotel Papá, número 2 na aproximação, reduza para 1709. Papai, aqui, 1709. Valeu, Matan, sim, frequência livre. Boa. Céu, Hotel Papá, está passando o toque. Pode passar para 2000, produtora? Céu, Hotel Papá, desça para 3000 pés. Ajuste no 0 no 2. Papá, 3000. Para o táxi, estamos com 192 a bordo, 182, 3 horas, alternado também. O alternado? Apenas. Ciente, o voo no 097, livre o táxi pelo pátio e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre 186. Livre o táxi pátio e Índia, no ponto de espera da 10, 186, voo 199, 10, na bordo. Salve, Salvador, Azul 41, Noite, para o táxi, saltando no Galeão, autonomia 13 horas e 10, POB 106. Este, o Azul 41, Noite, táxi à direita, ponto de espera da 10186, torre. Direita, no ponto de espera da 10, torre 1186, Azul 41, Noite. Final ILS, já desviou com aeródromo azul 69 no 8. Azul 69 no 8, completo final do procedimento, chame torre 118 decimal 6. 18,6, obrigado, tenha um bom fim de semana. Grato, igualmente, bom pouco. Terra Hotel Papá, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta autorizada. Ô, Papá, está cedo. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3155, da Eulia da 1200. Tan 3155, boa tarde, contato radar, submantenha 340, saída da El. 340, na da El, 3155. F56-5364, autorizado direto Duna, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. Duna 4.000, 53, né, mano? Possibilidade de voar Leda, 3.155. No 55, autorizado da El. Da El, 3155. Patango Kilo Romeo Oscar, boa tarde. Mantenha as condições visuais de 1.500. Ajuste na 0.2, já pode atravessar Faripe. O Serra Teu Papá está estabilizado, prosseguindo no X-Ray, ok? Serra Teu Papá, sim. Complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198.6. Obrigado, bom serviço. Graças, bom pouso. Papai Mike, sequência livre para coordenação. Até. Whisky Charlie Mike. Seu próximo destino é... Whisky Charlie Mike após Coral. Irá voar Dendê ou irá prosseguir na Whisky Uno? Whisky Charlie Mike, o controle de Lelos pediu que após Coral voasse na Whisky Uno. Controle, Mike Foxer, batidinho 050, tudo bem, continuado aqui. Mike Foxer, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.2. No 0.2, 3.000 pés. Papatango Mike Foxer, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0.0, limitado pelo localizador. Mike Foxer, senhorita, tem intenção de pousar na 17, é possível cancelamento do plano da presente e prosseguir dias corredores? Mike Foxer, sim, plano de voo modificado aos 19, desça para 1.500 pés, reporte através de Paripe. 1.500 pés, através de Paripe, Mike Foxer. Controle, boa tarde, azul 4118, passa 3.500, perfil da El. Azul 4118, boa tarde, contato Adalto, mantenha 340, saída da El. 340, nada El, Azul 4118. Papatango Mike Foxer, esteja atento a tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo no 1.500 pés na proa de através de Paripe, é um Robson 44. É, o Mike Foxer. Papatango Mike Foxtrot Serra, tráfego adicional, 12 horas, 5 milhas, mantendo no 1500. Opção 44 no, na Pro Través Paripta. Convencida, saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 208, transponder 5161. Correto, gol no 620, chame para o push e acionamento. Chamará, gol no 620. Pushback, acionamento, chamei 6314, portão 4. Ok, 6314, no gate 4. Aguarde só um instante para iniciar, temos um Embraer azul que vai ingressar no pátio em mais um minuto. Aí o senhor será autorizado. Estimativa aguardando sua confirmação, 6314. Mike Eco Delta, mantenha as condições visuais, autorizado direto Manati, o nome eu peço. Direto Manati Delta. Tá 31 no 55, vai cruzar no 40. 31 no 55, chama o centro Recife, 125, décima 1. 251, boa, 3155. Mike Fox é a visual com as aeronaves informadas. Afirmativa, senhor. Com as duas aeronaves? Agora 1 a 11 horas, acho que umas 4 milhas, 5 milhas, eu acho. Afirmativa. Quilo Quebec Serra, prossiga. Quilo Quebec Serra, mantém as condições visuais do 1500, ajuste no 0 no 2, é para Través Paripta. Trip 5364 para o localizador. Curva à esquerda, 145, repórter estabilizado. 145, chamada estabilizada. 2231 na Passaredo, só um instante para a cover. 1433. Oxanel 6314, autorizado, push e acionamento. Chama para o TAG. Autorizado, 6314, repórter TAG. Solo, Salvador, senhor, seu papai. Livrou da sua escuta. Serra Hotel Papá, táxi via Alfa e Juliette, vai para o pátio 3? Afirmativo. E prossiga via Alfa e Juliette, então até o pátio 3, o Serra Hotel Papá. Salvador, boa tarde, 2365, minha zaga, promoção Quebec. 3560, boa tarde, aciona identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Mari 050, identificação 050. Estabilizado, Trip. Trip 5364, torre 118, decimal meio. 186, obrigado. Quilo Romeo Oscar, mantém outros corredores. Controle 120, decimal 8. Transponder 5164. Visual com o campo. Mike Fox Terra, aguarde para a transferência. Aguardando, Mike Fox Terra. Azul 4118, chame centro Recife, 125, décima 1. 251, azul 4118. Controle 208, controle e transponder 5164. Correto, 2231 da Passaredo, deixe-me para o push e acionamento. Chamarei 2231. Salvador, gol no 097, decolou. Gol no 097, contato radar, sub e mantenha 360, saída da EL. 360 na saída da EL, no 097. Papatango Whisky, Charlie Mike, serviço radar terminado 54. Mira Sudoeste do VR Salvador, mantenha 100, chame Lelso, 120, décima 1. A direita via Índia. Ponto espera da 1018-6, a torre. Estimativo à direita, puxa acionamento, TAN 3. O 217 está no portão 8. TAN 3217 autorizado, chame para o táxi. Tá 3032, zona 7. Fox Terra, Sammy Torre, 118, decimal 6. 286, mais Fox Terra. Solo Salvador, muito boa tarde, é o gol 9070, posição 11, quente da Quebec. Solicita autorização para Guarulhos. Pegou no 1169, aguarde um instante, cópia Guarulhos. É só corrigindo, tá, o gol 9070, na posição 11, da quente da Quebec, para Guarulhos. Ok, gol 9770, aguarde um instante, cópia. Para Guarulhos, o seu pano ainda não chegou, deve ser porque está cedo ainda, mas a subida da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, está aguardando aí, está faltando na verdade, pela nossa conta, 18 minutos. Ok, eu vou checar aqui no sistema, aguarde na escuta. O que eu tenho para Guarulhos, em mais 18 minutos aproximadamente, é o gol 1169, ok? O 1169, é, o nosso horário de caso aqui é 1945. 1945 e é o gol 9070, 9070. Ok, irei checar no sistema, aguarde um instante. Ok, muito obrigado. Quilo Quebec Terra, repórter rotatório, visual com campo. Certo. 364, livre o táxi em frente, via Alfa e Juliette para o pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3, 35364. O voo 9070 está na escuta do solo? Afirmo, o voo 9070. Ok, comandante, eu chequei na nossa listagem aqui de planos de voo repetitivos. E o que encontramos aqui foi o voo 1169, com a hora de calço fora para 19h45, o destino Guarulhos. O senhor poderia checar junto à companhia se foi emitida alguma CHG de Confine? Ficarei junto à companhia, devido à alteração da malha aí de 26, pode ser que tenha dado algum problema, mas eu vou checar junto à companhia, só confirma, o voo que você tem para 1945 é o voo 1169? Correto, é o voo 1169, o destino é Guarulhos e a hora de calço fora 1945. Checo lá, obrigado. Como é que é que deu, Salvador? Frequência livre, livrou a CTR. Frequência 7 a bordo, 156, autonomia 3 horas e 24, antena Guarulhos. 7, o TAN 3217. A livre o táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 186. Pátio Índia, ponto de espera 186, TAN 3217. Tá 3560, 2000 pés, 2012, livre elétrico. 2012, autorizado, 3560. Ou 1869, reduz para 209. Salvador, boa tarde, 6314. 6314, contato no radar, Sol 340, bom, bom. 340, bom. Vou no 620 para estacionamento, não sei, confirmando. O gol no 620 chamou para o push? Acima, push, estacionamento no 612. Sei, o gol no 620, aguarde um instante para o push acionamento. Transporte no 620. No 620, após a aeronave da TAM, taxiando à sua esquerda, após a mesma liberar o setor do push, inicie e chame para o táxi, em coordenação com a equipe de solo. Após a passagem do TAM, autorizado a chamar a táxi, estou no 620. No 869, desça para 2000 pés, 2012, livre LS. 2001, autoriza pro desfoque pro 6314. O 6314 mantém a saída, vou coordenar com o centro. Autorizado direto do bloco pelo centro. Bloco, muito obrigado, 6314. Autorizado, 3560. 3560, chame torre 1 no 8, desço mal meia dúzia. 8, meia, vó. Salvador, boa tarde, tá 3217. Boa tarde, 3217. Sou 360, saída da El. Pós 2000 pés, pode voar Leda. Pós 2000, vai voar Leda, tá 3217, na subida da El. Poxa, na minha 314, foi restrito nível 300. Restrito 300, 6314. Ficou no 620 com 1.34 a bordo, autonomia de 3 horas, ao centro Natal. Sim, 7, Bruno 260, livro táxi, no pátio Índia, ponto de espera da 10, 186, torre. Táxi, pátio Índia, no ponto de espera 186, ponto 620, boa tarde. 3145, cópia. Copia, 3145. Galeão, tá autorizado, nível 360, via UP Zulu 10, até SMAP. E após conforme o plano, a decolagem é da 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120, décima 8 e o transponder 5172. Autorizado Salvador, Galeão 360, Cezulu 10, decola da 10 na SMAP, curva direita da El Leda Bridge. 128, 20, décima 8 é o controle e 5172 é o transponder, o TAN 3145. Correto, TAN 3145, chama para o push, encenamento. Chama lá, 3145. Corrigindo só no Gol 9070. Prossiga, Gol 9070. Contato com a companhia, eles estão o mesmo, está em contato com o CGNA aí para ver essa alteração do voo, porém na consta lá como 9070, diferentemente aí de vocês no 169. Então é o seguinte, a gente está na escuta aqui da companhia e na escuta do solo. Se houver alterações aí para vocês, se você puder nos chamar, a gente agradece. Sim, Matheus, vamos trabalhar aqui por este lado. Aguarde na escuta para em mais alguns instantes será resolvido o problema e pago a cópia, ok? Ok, obrigado. Bora, parceiro, 2231, passe 3, puxe de acionamento. 2231, autorizado, puxe acionamento no passe 3, chame táxi. Boa tarde, 2231. Fala, Salvador, boa tarde, tá 3560, livrão. Tá 3560, tá livre o táxi via Pátio Alfa e Juliette. O Pátio é o 01, posição 3, gate 3. Alfa, Juliette, posição 3, 560. Controle Salvador, Angola 620. No 620, suba 370 na PUCA, vigilância. 370 PUCA, vigilância, no 620. Prossiga. Ainda não, mas tem uma escuta. 0, solo. Pô, 3145 na 02, pushback acionamento. Ok, o Tá 3145, aguarde um instante pra puxar no gate 2. Temos uma TR da Praça da Passarela que vai taxiar pelo pátio principal. Acho que no 62 autorizado pelo centro, direto Aracaju. Aracaju da presente, obrigado. O passarelo 2231, livre táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10186, torre. Livre táxi pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera 1186, passarelo 2231, boa. Salvador, boa tarde, Gol 1869, livrou na disputa. Gol 1869, boa tarde, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gol 1869. Botão 3145, pushback, acionamento autorizado, chame táxi. Ele puxa, acionar, chama táxi, então 3145. Antes da Juliette, Gol 1869. Gol 1869. Seu gate está sendo desocupado agora por um Airbus da TAM, é o gate 2. Assim que o tráfego da TAM liberar o pátio, aí o senhor está autorizado a prosseguir para o gate 2. Sim, aguardar o Gol 1869. Chega da Mari, desça ao 050, Proditap. Proditap, 150, para nossa maior informação é a Quebec. Confere. Tá, 3217, chame Recife, frequência 251. 251, muito grato, tá, 3217. Força Aérea 5945, chame Recife, 1251, boa tarde. Boa tarde, prossiga. Qual tipo de aeronave? É um Robson de bate? Esquilinho, ok. 7 milhas fora? Fechame torre. 8-6. Controle, muito boa tarde. Passarelo do 2231, decola na sua escuta. 2231 no 80 Momo. 1-80, perfil da Momo, 2231. Conforme, eu pesolo 1-0, SMAP, após direto conforme o plano, decola 1-0, com curva pela direita, no perfil da El, Leda, após Leda vou abrir, de Antecepta, pesolo 10. 5-4-1-5, código transponder, controle 1-0.8. Eldorado Guarulhos, 360, a pista 1-0, curva direita, da Eleda após bridge, intercepta 3-1-0, smart, após conforme a rota do plano. Aciona 5-4-1-5-1-2-0-8, Golo 9-0-7-0. E quando pronto, posicionar. Tá pronto, Golo 9-0-7-0. CD só 060. É o número 2, mas pode voltar. 9070. Autorizado, PUT reportará no através do 8-9070. Saque 3145 da TAM, temos 138 a bordo, alternando Campinas, 356. 356, Campinas, só para eu ver novamente? Claro, 138. É, direita Índia, 1895, 118.6 dúzia, ponto espelho com a torre, 198.6, ajustado 1092, com voo. Direita Índia, 186, 1012, TAM 3145. Chamou? O Solo, poderia confirmar, o 9070 tem condição de sair para os meios próprios aqui? É, tem condição de sair daqui dessa posição ou o senhor quer que a gente trapore até a posição 8? É isso, o senhor tem que atorar até o 08, devido às instruções aí, devido a essas obras aí no setor, tá ok? Legal, é que o nosso tratorista está perdido, ele não está sabendo de regra nenhuma, ninguém informou para ele. Então acho que era melhor mandar um infra-aero vir aqui, porque senão vai dar problema. Estou ciente, então vou chegar com o pessoal em ferro, então manter a posição aguardando o 9070. Tá legal, mas escuta então. Controle, o passador do 2231. Definição no princípio. O senhor poderia fazer a gentileza de coordenar direto Barreiras, por gentileza? E pode voltar direto Barreiras. Direto Barreiras 2231. Grato. Chamar de pouco? Afirmativo, aos 30, 2130. 2130, certo. Azul 4206, 2000 pés, 1012, livre elétrico. 2000 pés, 1012, 4206, livre elétrico. Chama de estabilidade.